Princesa Comilona. Era uma vez, num reino muito longínquo, uma princesa que só sabia comer. Os seus pais tentavam que ela gostasse de bordar, de passear, mas o que ela mais gostava de fazer era comer. Sendo filha única, os pais deixavam-na fazer tudo o que queria. Ao fim de uns anos, o tempo de seca chegou. Como o rei tinha muito dinheiro, não teve dificuldades com a comida, já os aldeões. Eles passaram fome e muitos até morreram. Um dia, a princesa decidiu dar um passeio pela aldeia e viu a tristeza que lá se instalara. Então, a princesa pensou: eu tenho tanto, será que não posso dar um pouco do que tenho? Começou por levar comida, cobertores e roupas para os aldeões. Assim, a linda princesa aprendeu que todos devemos partilhar. Olá, olá, amiguinhas. Então, tudo bem? Eu sou a Drica e este é o vosso Contos de Contar. Hoje, como viram, iniciamos de forma diferente. E já viram o que a vossa amiguinha fez? Pois é, ajudou os mais pobres. Vocês podem fazer o mesmo com aquelas roupas que já não vos servem. Juntam aos sapatos e aos brinquedos que vocês já não querem e pedem aos vossos pais para irem dar àquelas crianças que não têm. Que tal a ideia? É boa, não é? Pois, bem, agora vou-vos deixar com duas músicas e depois eu já volto. Até já! já estou de volta ao nosso programa. Depois destas vossas duas músicas, eu vou-me despedir. Até ao próximo. Espero que tenham gostado deste programa, destas músicas, destas duas histórias, destes dois bons exemplos. Que se tenham divertido, tenham dançado muito e aprendido. Então, eu deixo-vos com muitos beijinhos, muitos abracinhos e também vos deixo com mais uma historinha e uma música para terminarmos em beleza o nosso programa, que é vosso. Portanto, divirtam-se muito, porque o mundo é vosso, é das crianças. Beijinhos, tchau, tchau. A sorrisos. Era uma vez uma coalha muito divertida e limpinha. Além de sair com os amigos, ela tinha o hábito de limpar a sua casinha. Muito animada, ela cantava: Ai, que limpinha, minha casinha. Ouvindo tal alegria, um coelhinho com tambor aproxima-se. Bons dias, disse o coelhinho. que linda voz. Bons dias, disse com um sorriso. Obrigado pelo elogio. O meu nome é Tambor. Por acaso não quer ouvir-me um bocadinho? Muito prazer. O meu nome é Sorrisos e gostaria de o ouvir. Que nome mais bonito, disse o tambor. Parece o nome de uma estrela. Muito obrigado, disse ela, muito corada. Assim que o tambor começou a tocar, vários animais aproximaram-se. Que lindo som! Disse o Pantufas, um gatinho muito peludo. Pois é, com esta música até dá vontade de dançar, disse o Dentuças, um coelho brincalhão. Pum, pum, imitou o Reguila, um tigrezinho muito desajeitado. Pois vocês estão muito animados, disse o Castanho, um cavalo falador. Assim passou-se o dia. Tinha chegado o dia da ginástica e a nossa Sorrisos costumava saltar à corda. Mas ela não era a única. Nesse mesmo dia, o Sebastião lançava o seu papagaio do papel. Está um lindo dia, não achas? Perguntou a Sorrisos. Sim, hoje está um dia maravilhoso, respondeu ela, sem deixar de saltar. Bons dias, disseram eles. Bons dias, respondeu Cenouras quando passou com as suas cenouras. Que lindas cenouras levas aí, disse a Sorrisos. De todas as cenouras que já plantei, estas são as mais saborosas, disse o Cenouras. Acabada a conversa, ele continuou seu caminho em direção à casa do irmão. Olá, Malhas, disse. Que lindas couves. Olá, cenouras, disse ele no meio das couves. São lindas, não são? Já tinha dito que sim, meu irmão. De noite, costumavam juntar-se no largo para fazer uma grande festa. Tinham música e muitos divertimentos. Esta era uma noite muito especial para a Sorrisos. Pela primeira vez, ia cantar à frente de todos. Como estava nervosa, decidiu experimentar cantar para os seus brinquedos, fingindo que eles eram o público. Chegada a hora, a Sorriso subiu ao palco e encantou todos com a sua voz. A partir desse dia, ela tornou-se uma cantora conhecida no mundo inteiro e assim realizou o sonho da sua vida.